de boy, é o comentário da quebrada. É um carro de boy, é um carro de boy. Atropelou e na festada. Ideia de progresso com o funk é o que combina. Quero ver nossa favela produzindo a própria gasolina. Coloca o capacete e acende a luz que pisca. Porque na autopista atropelar outro ciclista. Era um carro de boy, era um carro de boy. Que atropelou duas criancinhas. Era um carro de boy, era um carro de boy. Uma era filha da minha vizinha. Era um carro de boy, era um carro de boy. Atropelou duas criancinhas. Era um carro de boy, era um carro de boy. Uma era filha da minha vizinha. Ideia de progresso com o funk é o que combina. Quero ver nossa favela produzindo a própria gasolina. Coloca o capacete e acende a luz que pisca. Porque na autopista atropelar outro ciclista. Era um carro de boy, era um carro de boy. Era um carro de boy, era um carro de boy. Era um carro de boy, era um carro de boy. Era um carro de boy, era um carro de boy. Alma corre solta pra bater na meta. Tipo o Vok planta pra colher na neta. Se quero, quero, bato o pé que não arreda, se arreta. Três notas de grita, dinamite grita no peito, muralha que a música brita. Dedo no gatilho, feito MC Rita. Mirei no banquete, dei das marmitas. Língua aqui de fama, passa maquita. Vem na prestação, brinda quando quito. Malê veio pra confundir na escrita, porque... Do Parque Bristol até Bela Vista. Multa no para-brisa, não é do manobrista. É o ódio da pista, dizendo que a forma que errou é malguita. Ícone verso, iconoclasta e lista. Tira tua onda já antes da crista. Mensagem de rasta, provérbio do pista. Faixa amarela, não é bandeira fela. Atropelaram outro ciclista. Era um carro de boy.